Senhor juiz, senhora juíza, porque os dois são um. Queremos ministrar sobre a vida de vocês a justiça de Deus. A justiça de Deus contra toda a artimanha de Satanás. Ele é quem executa por nós. Pode descansar. Pode descansar. Ele vai abrir as portas. Ele vai executar. A justiça de Deus para nós mesmos. Feridas, tristezas, dificuldades, amarguras, lutas, cansaço. Ele traz dentro de nós porções do seu Espírito. E o Espírito que gera frutos de alegria, paz, amor, mansidão, esperança, longanimidade, bondade, fé. Ele traz, porque Ele é a justiça de Deus. Ele é a justiça de Deus. E nos faz justiça de Deus entre os homens. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu preciso de mais de Ti, porque eu preciso acertar mais. A minha vida nessa área, nessa questão, nesse assunto, precisa estar mais justinha. Eu preciso da Tua justiça dentro de mim. Jesus é a justiça de Deus. Eu quero mais. O que é que vai me separar? A morte? Não. Ele já venceu a morte. Mas eu não entendo isso, eu não sei por que isso. A profundidade, a altura, a espada, as lutas, as depressões, as... Não, nada, absolutamente nada vai me separar do amor de Deus. E o amor de Deus se chama Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É a manifestação do seu amor, é a revelação do seu amor. É o amor que vem para dentro de nós e gera justiça. Pode ser a briga que for lá no tribunal, pode ser o problema que for. Se o amor entrar no coração dos dois lados, acaba em abraço, acaba em beijo, resolve, esquecem tudo, muda tudo. A justiça plena é executada. O Senhor quer fazer isso na nossa vida. Porque o Senhor nos quer como justiça, não só a Ele como juiz, mas a cada um de nós como servos de Deus nessa terra. A justiça do Senhor. Feche os teus olhos. Ore ao Senhor e diga: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mais de Ti, Jesus. Eu quero mais de Ti e nada vai me separar do Teu amor. Se há alguma coisa na tua vida que você sabe, pelo Espírito de Deus, que se Ele entrar hoje e tomar conta, a justiça dEle vai transformar tudo. Para que eu e você vivamos cada dia melhor. Para que eu e você sejamos a justiça de Deus nessa terra. Para que eu e você façamos a justiça, não apenas a justiça da lei, como juiz, mas a justiça pela fé, como servos de Deus. Para que vidas que estão injustiçadas, isto é, elas estão ainda nas mãos de Satanás, porém já foram compradas, perdoadas, para que estas vidas sejam libertas. O Senhor disse que Ele morreu na cruz para ser justiça. E por isso, pelas Suas feridas, nós somos curados. Talvez haja alguma área na sua vida que você quer ser curado. A justiça de Deus vem e põe tudo justo. Traz alegria, paz, cura. Fique de pé, eu quero ser curado, Senhor. Diga isso ao Senhor, se colocando de pé. Eu quero receber sobre a minha vida Tua justiça. Ninguém precisa saber, mas você pode dizer a Ele: Senhor, esta área da minha vida, este assunto, eu estou colocando no teu altar. E eu estou tomando posse pela fé, porque esta justiça, desde o princípio até o fim, é pela fé. Levante as suas mãos e declare ao Senhor: pela fé, eu estou entregando no teu altar este assunto, esta questão, este problema, esta ferida, este pensamento, esta dificuldade. De uma vez por todas, toma, Senhor, nas tuas mãos. Cure a minha alma, cure o meu coração. Cure, Senhor, minha vida física, material, minha mente, meus pensamentos. Exerça a tua justiça e me faça a tua justiça nessa terra. Orando ao Senhor, nós vamos dizer a Ele juntos: mais de Ti, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor, muito mais de Ti, Senhor. Diga para Ele: muito mais de Ti, Senhor.